Olá a todos, nesse segundo episódio da série sobre dicas de estudo, iremos nos concentrar na questão de como podemos encarar a nossa rotina de estudos ou quais atitudes eu devo tomar para que a médio prazo, né? Vamos colocar a médio prazo, eu tenha uma melhora no meu desempenho escolar. Bem, então, a parte 1 do primeiro livro da trilogia do professor Pierre, que é o livro Aprendendo Inteligência, nos propõe quatro perguntas fundamentais. Primeiro, por que estudar? Então, qual o motivo de estudar? Segundo, quando estudar? Em quais momentos eu vou estudar? A terceira é quanto estudar? Então, quanto tempo eu devo me dedicar? E a quarta é como estudar, né? De que maneira eu estudo? Então, claro que a gente poderia também acrescentar outra pergunta, como o que estudar, né? O que eu tenho que estudar? Então, aquilo que eu tenho mais dificuldade ou o que eu gosto mais e assim por diante. Então, as respostas a essas perguntas já nos darão várias sugestões práticas de como criar uma rotina de estudos inicial. Bom, então, a primeira pergunta é, por que estudar? Talvez essa seja a questão que mais incomoda os alunos. Eles sempre perguntam, por que eu tenho que estudar isso? Né? Ou onde eu usarei isso na minha vida? E assim por diante. Muitos alunos não veem, de fato, um sentido em estudar. E eles acabam, então, estudando simplesmente para tirar boas notas e passar de ano. Outros poderão dizer que estudam porque querem entrar na faculdade ou querem obter um bom emprego. Então essas respostas vêm muito também por influência dos pais, né, que dizem para os seus filhos, ah, estude para vencer na vida ou para ter um bom emprego. Então acaba tendo essa influência. Claro que nenhum desses motivos estão completamente errados, mas eles não devem ser a finalidade dos estudos, né, segundo o professor Pierre. Mas eles devem ser consequências de uma finalidade mais básica, que é desenvolver aquilo que nós, enquanto seres humanos, possuímos, que os outros animais não possuem de maneira tão desenvolvida como a gente, que é a nossa capacidade de reflexão, nossa consciência, nossa inteligência. Então, desenvolvendo nossa inteligência, nossa criatividade, né? Nossa cultura, as boas notas e diplomas virão como consequências desse fato e não como finalidades de nossa vida de estudante. Então, por que estudar? Resposta: para aumentar a nossa inteligência. Então, veja, o professor Pierre propõe uma resposta bem prática. Não entra em reflexões filosóficas sobre a finalidade última do ser humano ou sobre a finalidade da educação, né, sobre libertação social, que muitas vezes a gente vê também falar. Então, nada disso. A questão fundamental para o professor Pierre é como aumentar nossa inteligência, né, como nos tornar pessoas mais inteligentes. E a resposta a essa questão não é simplesmente estudar mais, em termos de quantidade, mas sim estudar melhor. Então, não se trata apenas de uma quantidade de horas que eu fico estudando, mas sim da qualidade daquele meu tempo de estudos. Muito bem, então, a gente fica com a seguinte questão. Como eu faço, então, para estudar melhor? E para responder a essa questão, a gente tem que entrar naquelas perguntas lá do início do episódio. Quando, quanto, como e o que estudar, que serão, então, os temas dos nossos próximos episódios. Então é isso. Para conhecer o nosso projeto de divulgação matemática, você pode acessar o site numeroimaginario.com.br wordpress.com. Então, até o próximo episódio.